Non. Non crede. Crede. Non crede. Non crede. Non crede. Bem que eu me lembro da gente sentada ali, na grama do aterro, sol no sol, observando hipócritas disfarçados, andando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim, para nunca mais tais recordos da coisa. Retratos do mais, melhor deixar para trás. Não, não chore mais.